Esse lugar eu frequento, eu conheço de cor. Oh, toda noite eu chego aqui sozinho, mas não durmo só. Diz quem é o gerente do puteiro. Fala agora, o problema nunca foi dinheiro. Desse lugar você não vai ficar. A partir de hoje você tem um lar. Desse lugar você não vai ficar. Avisa aí que a rapariga vai casar. Desse lugar você não vai. A partir de hoje você tem um lar. Desse lugar você não vai ficar. Avisa aí que a rapariga vai casar. Deixa o povo falar. Eu só quero te amar, meu amor. Deixa o povo falar. Só quero te amar, meu amor. Chama a banda W7 ao vivo. W7, emoção, do início ao fim. Esse lugar eu frequento, eu conheço de cor. Toda noite eu chego aqui sozinho, mas não durmo só. Você tem um lar. Desse lugar você não vai ficar. Avisa aí que a rapariga vai casar. Desse lugar você não vai ficar. A partir de hoje você tem um lar. Desse lugar você não vai ficar. Avisa aí que a rapariga vai casar. Deixa o povo falar. Eu só quero te amar.